O Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda e a Polícia Militar, realizou hoje, 21 de março, a Operação Ponto Final. O objetivo é desarticular um esquema de transporte irregular de passageiros. A ação teve como alvos empresas de turismo sediadas em Belo Horizonte e região metropolitana, que não têm autorização para prestar serviço de transporte intermunicipal. Para evitar a fiscalização, as empresas investigadas valiam-se de horários e locais alternativos de embarque e desembarque, transportando pessoas clandestinamente para diversas cidades do interior do estado, principalmente com destino ao Vale do Aço e norte de Minas. A promotora de justiça Cláudia Pacheco explica como funcionava o esquema. Essas empresas elas poderiam realizar o transporte de um serviço, como um serviço de turismo, fechamento de uma viagem para um grupo fechado de pessoas destinado a determinado local. O que acontece é que eles criaram grades de horário regulares, fixas, realizando a linha entre Belo Horizonte, várias cidades do interior do estado, e oferecendo publicamente essa passagem em valores muito reduzidos, perto daqueles que são ofertados pelas detentoras da concessão de serviço público de transporte. Na grande maioria, no norte de Minas e a região do Vale do Aço, é que são as regiões que eram mais atendidas por esse tipo de transporte. E para, na realidade, dificultar também a fiscalização em cima disso, tanto a venda de passagens quanto os locais de embarque e desembarque eram feitos em locais mais alternativos e de forma a dificultar com que se conseguisse realizar essa fiscalização. A prática irregular causa enormes prejuízos ao Estado, que deixa de arrecadar impostos, já que o serviço é clandestino, além de colocar em risco a segurança dos passageiros. Segundo cálculos da Secretaria de Fazenda, o prejuízo estimado é superior a 50 milhões de reais. O promotor de justiça Renato Frois conta que a investigação não irá parar nos sócios das empresas. Muitas vezes as pessoas que aparecem nos contratos sociais, nos registros, como sócios ou como os responsáveis, muitas vezes são meros laranjas, meros testas de ferro de um esquema anterior, de um esquema oculto. Não necessariamente todas essas empresas, elas possuem, vamos dizer assim, um comando único e centralizado. Até porque o tipo de serviço que elas prestam é para cidades distintas. Algumas com uma atuação um pouco mais forte no norte de Minas, outras um pouco mais forte no Vale do Aço, outras no sul de Minas. Então, a gente acha que vai conseguir aprofundar um pouco mais em relação a isso, exatamente com a oitiva desses conduzidos. Foram expedidos pela vara de inquéritos policiais da capital 21 mandados de busca e apreensão e 15 de condução coercitiva para serem cumpridos em Belo Horizonte, Uberlândia, Ribeirão das Neves, Betim e Contagem. Além disso, foi determinado pela Justiça a apreensão de documentos de veículos e a proibição de circulação de mais de 70 ônibus pertencentes às empresas investigadas. Renato Frois explica qual a estratégia de atuação para acabar com essa prática. O que a gente tinha no estado de Minas Gerais era uma atuação administrativa dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de controle. E essa atuação administrativa, ela tem as suas limitações. Tratar esse assunto sob o viés criminal, como disse já a promotora, criminalizando essas condutas, a gente ganha um número maior de possibilidades de instrumento jurídico de uma atuação mais efetiva. Até então, nessas inúmeras autuações que eram feitas, eu disse aqui, alguns ônibus, mais de 10, mais de 20 vezes autuados, né? A empresa simplesmente paga essa multa e o ônibus está liberado para que ele possa rodar de novo. Então, do ponto de vista criminal, nós temos instrumentos legais que nos permitem o quê? Tentar estancar essa sangria, tentar fazer com que essa atividade ela pare agora. Depois disso, tentar, além da responsabilização criminal, que certamente virá, a gente tentar, com essas empresas e com outras que forem alvo de outras operações, algum tipo de ajustamento dentro do que prevê a lei, para que a gente estabeleça um ajustamento de algum tipo de conduta e que a gente possa, inclusive, numa futura autuação envolvendo essas próprias empresas, fazer com que elas se responsabilizem por uma multa, por exemplo, 10, 20 vezes maior. Esse é o nosso objetivo, é uma ação total, junto com a Receita Estadual, que nunca foi feito, né? Essas empresas agora arcarão com o ônus tributário dessa atividade clandestina que foi feita. Nós estamos também cercando do ponto de vista administrativo e civil e do ponto de vista criminal, principalmente com a apreensão de veículo. A Operação Ponto Final é mais uma ação conjunta desenvolvida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e envolveu três promotores de justiça, 50 servidores da Secretaria de Fazenda, 102 policiais militares e três fiscais do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.